vestida de noiva, encostada ao parapeito. Uma pequena introdução a um romance imperfeito. No chão da cozinha, o senhor ao pé de nós. Já não me sinto tão sozinha, agora não estamos nós. E aqui te deixo o meu corpo e sangue. A partilha da miséria é mais forte. O prego é forjado a meio da parede, onde repousa discreto o teu pequeno retrato. No chão da cozinha.